Jesus não tinha formosura e nem parecer, olhando para ele beleza alguma podíamos ver. Era desprezado, mais indigno entre os homens, foi humilhado por nossas culpas sem merecer. Verdadeiramente ele tomou nossas dores sobre si, e nossas enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que ele nos tem. Ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou nossas dores sobre si, e nossas enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que ele nos tem. Ele foi ferido, mas sua boca não abriu, como um cordeiro ao matadouro ele seguiu. Qual uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, foi assim que o caminho pro céu nos abriu. Verdadeiramente ele tomou nossas dores sobre si, e nossas enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que ele nos tem.